nunca desista de um sonho. Nunca resista ao coração. Cada canção que eu componho, no futuro eu ponho a mão. Nunca perca a esperança, nunca abandone a paixão. Aquele que espera sempre alcança, há muito tempo ensina meu coração. Todo dia é dia de lutar. Todo dia é dia de vencer. E mesmo quando abandone o desejo, nunca me distante da razão. Agora que se tem uma conquista, é de quem não desiste da ambição. Mas nunca pense que se vai sozinho até o encontro com o que sonhou. É desde o ventre lá no ninho que a criatura ouve a voz do Cristo.